Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através das ondas da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora através da internet, falando para o mundo todo através das redes sociais. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Traz também as leis morais e conhecimento para a vida futura. Nos traz a alegria de vivermos nos dias atuais e compreender a nossa missão neste planeta. Hoje, nós estamos aqui sem o Jorge Reis, que está em excursão, viajando para a Conservatória, não é isso, né, Rodrigo? Conservatória. Exatamente. Lá, a terra de músicas, das serestas, das serenatas. E hoje, então, nós vamos contar com a ausência do nosso querido amigo Jorge Reis. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Rui. Bom dia, nosso querido ouvinte da Super Rádio Piratininga. E para você que está nos ouvindo na Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa também será reprisado durante a semana, também no, durante os horários. Agradecer também aos nossos patrocinadores, às casas espíritas que nos apoiam, que eu não estou com elas aqui, que o Jorge sempre comenta, mas deixar o nosso agradecimento a todas as casas que nos apoiam. E a gente vai definir uma pergunta para sorteio e comentar durante o programa. Para vocês, no final, a gente vai sortear dois livros, né, Rui? Para quem participar. Também mandar um bom dia para nossa audiência no Facebook Live, que está nos assistindo. E entre o nosso grupo do WhatsApp aí no vivenciaespirita.com.br/WhatsApp para participar do grupo e comentar sobre a pergunta, entrar aqui no nosso facebook.com/programa Vivência Espírita, também participar mandando perguntas, questões aqui para o Alberto, ou ligue no telefone 12-3941-9750 ou no telefone 12-3942-9750 para interagir aqui, mandando perguntas, que hoje a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, né? Até o nosso site, Rui, já está amarelo. Amarelo. Então, quem entrar lá no vivenciaespirita.com.br vai ver que está tudo amarelo aí, em homenagem exatamente do que a gente vai falar hoje aqui junto com o Alberto. Então, antes de passar aqui para ele, vamos fazer a prece de abertura com Mauro Biazeto, do Anjo Ismael. A você que nos ouve, muito bom dia. Venha conosco participar desse banquete, onde as iguarias foram preparadas com doses equilibradas de muito amor e carinho, objetivando satisfazer nossas necessidades da alma. Para adentrar, como recomendava Jesus, é preciso estar vestido a caráter, sem luxo e sim com boa vontade e desprendimento. Portanto, nos preparemos. Certa feita, em uma de suas visitas à família de Lázaro, Jesus encontra Marta, irmã daquele a quem em breve ressuscitaria, inquieta e preocupada com muitas coisas, enquanto Maria, a outra irmã, sedenta e faminta de sorver seus ensinamentos. Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas. É preciso nos desliguemos dessa síndrome de Marta, que avassala multidões. Nossa preocupação exagerada com a subsistência, com a compra do automóvel, da construção da casa, com o futuro da família, com a limpeza do lar, com o futuro dos negócios, situações essas que só nos preocupam, causando-nos desgastes, tornando-nos estressados, neuróticos, inquietos, irritados, abrindo brechas para desajustes físicos e psíquicos. No entanto, afirma Jesus, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Qual a melhor parte da vida? Qual a finalidade da jornada humana? O Espiritismo nos revela que estamos como num educandário, como alunos convocados ao aprendizado das leis divinas. Isso envolve o aprimoramento espiritual, a aquisição de virtudes, o desenvolvimento de nossas potencialidades auxiliadoras. Portanto, escolher a melhor parte significa orientar nossas ações na direção desses objetivos. Seremos alunos aplicados e diligentes, desapegando-nos dos interesses mundanos, conscientizando-nos de nossos deveres diante de Deus e do próximo, abrindo espaço em nosso cérebro para os valores espirituais e em nosso coração para as virtudes cristãs. Enfim, adquirindo bens imperecíveis de sabedoria e virtude, riqueza inalienável a nos garantir bem-estar onde estivermos, na terra ou no além. Menos para Marta, mais para Maria. Bom apetite, caro ouvinte. Jesus nos ilumine. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o CVV e o Setembro Amarelo. Nós estamos aqui com o economista Alberto Carbone, que é coordenador do CVV em São José dos Campos. 14 anos trabalha como voluntário, há 6 anos ele coordena o CVV e é voluntário de trabalhos espirituais na Associação Maternal Espírita. Bom dia, Alberto Carbone. Bom dia, Rui. É uma satisfação poder contar com vocês para a divulgação do trabalho do CVV, principalmente agora no Setembro Amarelo, né? O CVV, o que, que significa o CVV para as pessoas que não conhecem? Porque tem muitos que acham que é coisa religiosa, coisa não muito séria. A gente vê um monte de comentário aí sobre o CVV e nós gostaríamos que você, como coordenador, passasse para o nosso público o que é realmente o CVV. Bom, Rui, o CVV ele foi formado em 1º de março de 1962 por um grupo espírita. É uma breve pincelada do que foi a formação do CVV. Um grupo de estudantes espíritas resolveu que deveria fazer alguma coisa em prol do próximo e recebeu uma incumbência de visitar a Santa Casa de São Paulo para verificar pessoas que tentaram o suicídio e não conseguiram o seu intento. Então, eles viram lá pessoas que vegetavam, pessoas que tomaram formicida, porque naquela época era muito comum se usar a formicida como meio para suicidar-se. Fala para os nossos ouvintes, porque muitos não sabem o que é formicida, né? A formicida... Na verdade, eu sou um pouquinho antigo, então eu conheço, mas tem gente que não conhece. Não, mas eu conheci muito a formicida. Quantas pessoas morreram na minha cidade por causa da formicida, então, né? A formicida era um produto que era para acabar com a formiga. Naquela época, o Brasil estava infestado de formiga saúva e inventaram a formicida. Só que alguma pessoa descobriu que formicida poderia ser usado para suicídio. Então, como ele era um ácido, a pessoa tomando, ele queimava tudo. Então, na Santa Casa tinha muitas pessoas que vegetavam lá, porque não tinham mais nada na garganta, no estômago, no esôfago. Ele não morria, mas queimava tudo por dentro. Queimava e ficava vegetando. Os que não morriam, né? Isso. Pelo resto da encarnação dele, ficava vegetando, né? Então, por isso é que o CVV tem essa pecha de que é espírita, mas o CVV ele é arreligioso. Nós não temos religião no CVV, tá? É, e o CVV, eu lembro quando ele começou em 1962, tinha CVV Chama, era um negócio mais ou menos assim, isso, né? O slogan do... Isso, CVV Chama. É, e até tinha uma peça teatral que depois pediram para tirar o nome do CVV, né? Porque estava confundindo demais as pessoas. E essas pessoas, por exemplo, Jacques Conchon foi um desses jovens estudantes, o Flávio Focaccio, o Coutinho, e teve outras pessoas que eram da Aliança Espírita Evangélica que fizeram esse trabalho, né? Exato, exatamente. Carbone. É. Então o CVV, como o próprio nome diz, é Centro de Valorização da Vida. Nós simplesmente não tentamos diminuir o número de suicídios, nós valorizamos a vida. Então como é que funciona? Nós atendemos as pessoas que querem falar conosco e desabafar sobre seus sentimentos, sobre o que estão sentindo. Esse é o trabalho do CVV. É, você falou das pessoas que vegetavam lá na Santa Casa, mas não era somente pela formicida, né? Pessoas também que atiravam na cabeça, pessoas que pulavam dos edifícios e não morriam, ficavam lá todo quebrado, todo arrebentado, né, Carbone? Sim, sim. Que a formicida era o pior, né, dos métodos para se usar a respeito do suicídio. Mas exatamente como você falou, tinha pessoas que se davam tiros e não conseguiam morrer, desencarnar, e ficavam vegetando, né? É interessante você falar isso, porque é uma coisa que é um pouco tabu, né? Então as pessoas não comentam muito sobre essa questão de forma de suicídio, né? E pelas estatísticas, até uma coisa que você vai comentar ainda, né? Existe mais tentativas de suicídios de mulheres. Sim. Né? Mas existe mais suicídios de homens. Exatamente. Né? Então, assim, é um pouco controverso, né, as estatísticas. Por que que tem mais tentativas de mulheres e mais concretizações de homens nesse caso? Infelizmente, eu acho que os homens são mais eficazes, né, nesse caso. Porque o método que eles usam é um método mais fatal. Sim. Né? Então, aproveitando... Né, seja, as mulheres elas usam métodos mais menos fatais, vamos dizer assim, como... Menos agressivos. Menos agressivos, né? Menos cortar agressivo. O pulso, ou ingerir veneno, coisa que dá, por exemplo, para correr no hospital e fazer uma lavagem para conseguir, por exemplo... Elas normalmente usam remédio, né? Sim. Uma grande quantidade de remédio. Isso, né, tende a ser possível a recuperação. O homem usa mais o método de enforcamento. Sim. Ou de arma de fogo. Né? Por isso é que... Pode até saltar em prédios. A gente vê bastante, por exemplo, é um assunto delicado, mas eu viajo muito, né? Então é muito a trabalho. E aí o que acontece? Eu vejo muito casos em hotéis. Em hotéis, assim, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os hotéis eles tiveram que fazer uma adaptação nas janelas, né, para o pessoal parar de pular. Porque o pessoal não quer fazer isso em casa, aí eles vão no hotel, né, fecham o hotel e acaba pulando, soltando. Então, ações que eles fazem, eu vejo assim, bastante hotéis colocando o Novo Testamento, então você abre ali a gaveta, né, aí você vê ali o Novo Testamento. Porque é uma coisa que independe de qual, se é espírita ou evangélico. Independente da religião, né? Ou católica. Até o Gandhi valorizava, dá valor para o Novo Testamento, assim, ali para as bem-aventuranças, né? E só para a gente complementar essa parte, o nosso hospital, o Francisca Júlia, que é do CVV, né, que é o CVV que administra, ele também foi criado para poder atender as pessoas com problemas mentais, que tinham dificuldade, que muitas vezes a grande parte dos problemas mentais leva ao suicídio, né, Carbone? É verdade. O hospital Francisca Júlia, ele é administrado pelo CVV de São Paulo, não pelo CVV de São José dos Campos, né? Mas toda a parte administrativa, toda a parte de diretoria é do CVV de São Paulo. E ele trata de dependentes químicos também, muitos, né? Pessoas com problemas mentais, e que a gente sabe que não são só problemas mentais também, né? Sim, é? tem várias. O alcoolismo também leva muita gente lá para o hospital, Francisca Júlia. Mas, Carbone, eu fiquei até assustado de saber que no Brasil acontece 32 suicídios por dia. E no mundo, no ano passado, 804 mil pessoas se suicidaram no mundo. Um suicídio a cada 40 minutos. Isso é alarmante, não é não? É 40 segundos, é pior. Ah, 40 segundos. A cada 40 segundos há um suicídio no mundo. Tá? São 804 mil pessoas no mundo. Esses dados, essa estatística é de 2014. A OMS, Organização Mundial de Saúde, acha que, pelas estatísticas, pelo andar da carruagem, que até 2020 esse número vai dobrar. Ou seja, uma pessoa vai tirar a vida a cada 20 segundos. Nossa, é impressionante, né? No Brasil nós estamos um pouquinho menos pior, né? Nós temos um suicídio a cada 40 minutos, que dá 32 pessoas por dia, que é alarmante. É uma coisa muito absurda. Uma epidemia, né? É. E, claro, por que que está acontecendo isso? Porque a depressão é o mal do século. Não tem jeito. E a depressão pode levar ao suicídio. Entende? Aqui a gente vê que teve vários casos aí, por exemplo, essa baleia azul que surgiu aí. Isso está levando jovens... suicidado, eu nem sei nem o que é essa baleia azul, né? Eu sei que é um jogo, mas como é que é, como é que funciona, não sei. E você sabe alguma coisa a respeito? Na verdade, o baleia azul é um jogo que foi inventado fora do Brasil, em que a pessoa tem que fazer alguns testes, né? Alguns desafios. Ele começa mutilando o corpo e no final ele tem que suicidar-se. Felizmente a gente não tem mais notícia do baleia azul. Outra coisa que contribuiu muito para o aumento de suicídios foi aquela série da Netflix, né? Três Razões Por Quê, né? Que o grande problema é que ela glamorizou o suicídio. Eu assisti uma parte dessa série também, e realmente muito complicado, né? Porque ele glamorizou realmente o suicídio. Porque ela foi ela contando, ela depois de ela ter suicidado, deixou uma série de fitas, né, e uma série de desafio para quem ficou, né? Eu sinceramente também não gostei dessa série. E nós inclusive conversamos outro dia numa das palestras que a única coisa positiva foi para a própria Netflix, porque aumentou o suicídio, aumentou a glamorização do suicídio e aumentou a audiência dela. Se for pensar, se aumentando o suicídio é ruim para ela também, porque aí perdeu a mensalidade que ela tinha. Vamos pensar de uma coisa séria. Pensando que é ruim para ela também, é verdade, né? Não deveria incentivar uma coisa dessa nesse sentido, entendeu? Então, vamos então entrar agora no nosso assunto, no assunto de hoje, que é justamente o CVV e o Setembro Amarelo. O que foi a origem? Eu vi na internet um rapaz lá nos Estados Unidos que cuidava muito de um carro amarelo. É essa a história? Na verdade, foi uma coincidência, né? O Setembro Amarelo foi bolado pela Associação Brasileira de Psicologia junto com o CVV, aqui no Brasil. Então, como o dia 10 de setembro é o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio, convencionou-se que seria uma cor, Setembro Amarelo, assim como tem o azul, do vermelho, o vermelho, é rosa, sangue, né? Rosa. Então, convencionou-se... O azul que é para o autista, tem várias cores aí. Rosa para câncer de mama. E convencionou-se que o mês de setembro seria o mês de valorização da vida. A gente não gosta muito de falar sobre suicídio, mas valorização da vida, que é mais importante do que o suicídio. O suicídio é o ponto final da... É quando nós nos tornamos impotentes e não conseguimos, né? Só comentar aqui, Rui, que o pessoal está participando, entrando aqui no Facebook Live. Então a Letícia Bá mandou um bom dia. A Aureliose Máximo mandou um bom dia também. A Cláudia Oliveira, a Sônia Santos, também entrou aqui. O Marcos Sugaio Gama, que sempre está conosco, mandou um bom dia. Se der para me incluir na lista de aniversariantes, ó, eu fiz dia 20 do 9. Olha que legal. Então a gente vai falar aqui depois, Marcos. A Mara Rosa mandou um bom dia também. Ela falou, a paz não chega para mim, mas é, ó, é só sofrimento e decepção. É só miséria, olha. Então ela está deixando um relato. E é interessante porque até esses, quando a gente dá essas aberturas, né, para a gente poder ouvir essas pessoas. Legal, Mara, obrigado pelo testemunho que tem dado aqui para a gente. E se puder, ligue para nós aqui também, no 12-3941-9750. E deixe também o telefone do CVV, também qual é, Alberto? São dois telefones, o 141. Uhum. E o 3921-4111. Legal, é muito bom a gente... Só repetindo, tá? 141 e 3921-4111. Legal. 141 é para o Brasil todo, né? É, por enquanto ele é regional. Ah, regional? É, regional. Mas não estava aquele projeto, inclusive com o Luiz Piagno, né? Ele estava me dizendo que ia se criar uma linha no Brasil inteiro, que é... E através de busca, né? A pessoa ligava naquilo, se não tivesse ninguém para atender aqui, tem outro lugar, e assim por diante, não está funcionando. Não, ele está funcionando em alguns locais. Alguns, né? Locais. O 188. O 188, ele vai ser nacional até 2020. E é gratuito também, né? É gratuito, né? Para fixo, para orelhão, para celular, para tudo. Tá? 188. 188. Só 188. Que o 188, ele só funcionava no Rio Grande do Sul. A partir, até 30 de setembro agora, mais alguns estados passam a aderir ao 188. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Maranhão, Piauí e Mato Grosso do Sul. Esses cinco estados. Até o final de 2018, São Paulo entra. Então, por exemplo, se alguém de São Paulo quiser conversar com o CVV, ele vai ter que usar o 141, por enquanto. Que é do estado de São Paulo. Que é no estado de São Paulo. Nós já atendemos pessoas do Rio Grande do Sul como uma rabeira, vamos falar assim, né? Sim. São sete postos do Rio Grande do Sul. Se os sete postos estiverem ocupados, vai cair ou em São José dos Campos, ou em Taubaté, ou em Santos, que já atendem essas ligações excedentes do 188. Mas, por enquanto, no estado de São Paulo é só 141 e o 3921-4111. Então, hoje nós vamos falar sobre suicídio, que é importante falar sobre isso daí, que parece que tem uma corrente aí que não gosta muito que fale sobre isso, né? Tem gente que quando fala, não fala essas coisas, assim como era antigamente, falava em câncer. Não fala... essa palavra, essa doença maldita, essa doença... Ninguém queria ouvir até essa palavra câncer. Era aquela doença. É, aquela doença. Né? O pessoal tinha um medo tremendo de falar sobre o câncer. Mas a gente está sentindo que há necessidade de se falar mais claramente. Tirar os tabus, né? Veja bem, o CVV, inclusive, já está mudando o enfoque dele. Já está... fazendo questão de divulgar a palavra suicídio. Por quê? É como você falou, antes tinha o câncer, que se falava aquela doença, as doenças sexualmente transmissíveis, AIDS. Tinha também a tuberculose, que era um tabu. E que a partir do momento que se começou a divulgar, a dar mais informações, diminuiu a chance aumentou a chance de cura, diminuiu o número de casos e tudo mais. Então, para o suicídio, é exatamente isso. Nós vamos começar a falar mais sobre suicídio para que as pessoas alertem para esse problema. Porque está se tornando quase que uma epidemia de suicídio, né? É verdade. O que a gente falou, né? A depressão é o mal do século. E a depressão pode levar ao suicídio. Em muitos casos, a depressão leva ao suicídio. Ou seja, é uma coisa que está vinculada à outra, né? Tem vários tipos. Tem um suicídio, aquele que a pessoa realmente quer se matar, e a outra que ele faz de uma maneira indireta. Pega o carro, dirige em alta velocidade, aquela coisa toda, que também não é uma forma de suicidar? Sim, é o que nós chamamos de suicídio inconsciente. Né? É quem dirige em alta velocidade, quem bebe demais, quem fuma demais, quem usa droga demais. né? Todos esses são suicidas inconscientes. Inconscientes. E tem o suicida consciente que resolve acabar com a encarnação dele aqui sem... Né? Ontem eu peguei a Fundo Vale para ir trabalhar. Nossa, era 8 horas... Um carro arrancou um poste aqui, né? No fundo, arrancou o poste. Quer dizer, eu não sei o que ele estava fazendo, né? Porque eu não vi a batida, só vi que o poste caiu lá, o carro rebentado lá do outro lado, não sei o que aconteceu com a pessoa. Mas o que que leva a pessoa a fazer um negócio disso, né? Andar com tanta velocidade, né? Quer dizer, porque não estava 40, 50 por hora. Claro, né? Claro. Mas é uma forma de suicídio. Sim, uma forma de suicídio também, né? Rodrigo, hoje nós temos música aí para o nosso comercial. Deixa eu só comentar aqui, terminar de comentar que o Edson Barbosa entrou aqui, mandou um bom dia, amigos. O médio lá de cirurgias espirituais que esteve lá em Jacareí semana passada, esteve aqui domingo. Eu e o Alberto estivemos lá, né? Também esteve lá fazendo a cirurgia, então foi um dia muito iluminado, né? Eridan, ontem eles tiveram trabalho também, no Recanto de Luiz Mancheiro, lá em Ribeirão Pires. Eridan mandou um ótimo Setembro Amarelo. O Aécio César, colunista do nosso site, ele deixou aqui também, comentou, mandou um bom dia a todos, que nesse domingo abençoado possamos ser mais uma vez aprendizes fiéis do Mestre Jesus. A Fabiane Fiormonte, minha sobrinha querida lá de Leme. Legal. Mãe do nosso querido Renatinho. Então ela mandou aqui um bom dia aqui em Leme, prestigiando esse programa maravilhoso. Um beijo especial para o meu lindo tio Rui Luiz Barbosa. Abraço a todos. Está parecendo aquela coruja, né? E o filhote dela é bonito, né? Eu não sou filhote da Fabiana, mas ela está achando que eu sou lindo, então vamos acreditar, né, Rodrigo? Bom dia, viu, Fabiana? Para sua mãe, seu pai, para minha irmã, né? Zileia. Você viu que nome bonito? Zileia. Que legal. Zileia. E o Renato, que é meu cunhado, quer dizer, todo o pessoal aí de Leme, né? Que logo, logo nós estaremos aí. Legal. E a Ivone Moreira entrou aqui, mandou um bom dia também. Diz que engloba muita coisa, sentimentos e números, sem ajuda de famílias também. Então, falando sobre suicídio, né? A Ediane Marinho também entrou, mandou um bom dia. Rosângela Goulart. A Dolly Cassal mandou um bom dia a todos também. E aqui, no WhatsApp, a gente tem participação da Pâmela lá de Resende, que parabenizou pela iniciativa da gente falar sobre o CVV e Setembro Amarelo. O Ari Rangel, nosso amigo colunista médio lá de Taubaté, mandou um bom dia, queridos amigos. Excelente programa de hoje. Parabéns ao senhor Alberto. Temos um projeto em Pindamonhangaba chamado Diga Sim à Vida. Gostaria de saber se é possível ao amigo nos ensinar, através de suas experiências, qual ser a melhor forma de lidar com o problema, já que a demanda é cada vez maior de jovens, principalmente buscando socorro. Obrigado e bom domingo a todos. A gente fala depois dos comerciais também. Nós vamos falar também da palestra, né, que nós vamos ter agora dia sábado, né Alberto? A gente comenta. Legal. A gente comenta um pouquinho depois da música, a gente voltar. Só a Rose Anderson mandou um bom dia a todos. Manda um abraço enorme para o Alberto, meu coordenador durante o tempo em que fui voluntária do CVV. Legal, Rose. Obrigado pela participação de todos aqui. E vamos chamar a música, antes a vinheta, né? E aí a gente vai colocar a música da Célia Tombly, Amor Além, Som da Alma. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais trabalhar, minha dor esconder, meu sorriso espalhar, muita luz acender, esperança. possa levar. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais perdoar, e assim conseguir minha paz encontrar, sendo seu meu sentir, aprendi a amar. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais trabalhar, minha dor esconder, meu sorriso espalhar, muita luz acender, esperança levar. Vem de longe esta voz me dizendo pra amar, pra sorrir e vencer, mais e mais perdoar, e assim conseguir minha paz encontrar, sendo seu meu sentir, aprendi a amar, sendo seu meu sentir, aprendi a amar. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aí com o economista Alberto Carboni, que é coordenador do CVV em São José dos Campos e é também voluntário da AME, Associação Maternal Espírita. Alberto, o que que levou você a ser um voluntário do CVV? Porque a gente vê que não é fácil ser um voluntário do CVV, porque a disciplina é muito dura. A pessoa pode ser voluntária, mas não é aquele voluntário que vai a hora que quer, quando quer, não, tem uma certa norma, certa regra. E o que que levou você a ser voluntário do CVV? Na verdade, a gente costuma falar para as pessoas durante os cursos de seleção de voluntários exatamente isso. O voluntariado do CVV é completamente diferente dos outros voluntariados, que você vai quando você quer, quando você pode. Ah, hoje está chovendo, eu não vou lá conversar com os velhinhos lá na casa de repouso, não. No CVV, eu não vou no Centro Espírita da paz, né? Hoje tem jogo de futebol, eu não vou lá no centro, não. Né? Terminar a novela também, né? O capítulo da novela eu não vou perder. No CVV você é responsável pelo seu plantão. Por quê? Porque tem alguém que vai ligar para você e espera encontrar alguém para conversar. E já aconteceu de alguém ligar e não ter ninguém para atender? Infelizmente, nós temos algumas janelas durante o plantão do posto. Temos alguns horários em que não há voluntários. É por isso que nós temos que sempre fazer cursos de seleção de voluntários, né? E agora está tendo uma seleção? Isso. Ontem de manhã e hoje de manhã iniciou-se o último curso do ano. Né? O último curso de seleção de voluntários. E quantas aulas são? São 9 horas de aula teórica e depois mais 15 horas divididas em 5 semanas, uma vez por semana de 3 horas. Nessas 5 semanas são aulas práticas em que nós simulamos atendimentos para que a pessoa que vá assumir o plantão já não tenha aquele impacto de ser uma coisa muito nova para ele, né? Ah, sim. Tá, mas você me perguntou por que eu resolvi ser voluntário há 14 anos. Pode até parecer demagogia, mas não é, não. Eu tenho que pagar um pouquinho do muito que eu recebo, né? Então, felizmente, eu tenho um trabalho, eu tenho saúde, eu tenho família, e, graças a Deus, eu tenho que pagar. Então, resolvi fazer alguma coisa. Mas você está pagando ou está recebendo? Estou recebendo. Fala que o salário do bom trabalhador é a nossa consciência tranquila. Bom, então a gente está... Que nem a gente aqui, né, recebendo o bar. Então a gente está no mesmo bar. Então a gente recebe ao invés de pagar. Mas eu fui até o Jefa, quando eu vim para São José dos Campos, eu comecei a frequentar o Jefa. E é o Grupo Espírita Francisco de Assis. Isso. E lá no Jefa tinha um aviso que o CVV estaria fazendo um curso de seleção de voluntários. Eu falei, ah, quem sabe vai ser isso que eu preciso, né? E fui lá, estou há 14 anos lá. Quer dizer, vestiu a camisa do CVV? Sim, sim. E daí, Alberto, o que faz, por exemplo, a pessoa se doar para ouvir outras pessoas, né? Porque você está doando ali 2 horas, 3 horas do seu trabalho somente para ouvir as pessoas. Porque o CVV não dá conselho, né? Não, não dá. Sempre, nós que somos um pouco mais antigos, sempre ouvimos falar que se conselho fosse bom, nós não daríamos, nós venderíamos. Isso. E um conselho pode ser bom para mim, mas pode não ser bom para você. Então, nós não direcionamos, nós não damos conselho. O que faz o voluntário do CVV? Ele é o amigo provisório. Ele vai escutar a pessoa desabafar. Aquele ombro, né? Aquele ombro amigo. Aquele ombro amigo. Então, eu vou ligar para o CVV porque eu tenho um problema que, para mim, é o maior problema do mundo. E vai ser o maior problema do mundo para o voluntário, enquanto ele estiver fazendo aquela ligação. Ah, ele partilha da... Sim. Mas qual é a intenção do voluntário? Ele vai ter que... Imagine que nós temos um problema na nossa cabeça, que é um novelo de lã todo embaralhado. Nós vamos ajudar essa pessoa a encontrar a ponta do novelo de lã e pode desembaraçar todo o novelo e resolver aquilo que está afligindo. Mas é a pessoa que nos liga que vai saber o que tem que fazer. Nós não vamos aconselhar, nós não vamos direcionar. É ele que tem que saber o que ele tem que fazer. E ela não precisa se identificar também, né? Então não tem a necessidade de se identificar. É verdade. Anônimo, né? Mas, Alberto, mas se eu ligar para você, vamos dizer que eu estou ligando lá para o CVV, eu fui no médico, recebi lá o resultado do meu exame e está lá, você só tem 3 meses de vida. Eu fico desesperado, ligo lá e falo, olha, eu estou numa situação aqui que eu estou com vontade de dar um jeito na minha vida, porque só tem 3 meses de vida. O que você vai falar para mim? É exatamente o que eu estava falando. Nós não vamos direcionar, nós não vamos aconselhar. Por quê? Porque imagina que a pessoa pergunte para mim assim, Alberto, o que eu devo fazer? Eu vou responder de volta para ele. O que você acha que é melhor para você? É você que tem que saber o que é melhor para você. Eu não posso medir você pela minha régua. Sim. Né? Então, o que é bom para você, não é bom para mim. Então, ele é que vai saber o que fazer. Então, por isso é que nós temos que fazer o curso de seleção, para explicar para os novos voluntários como é que ele sai dessa saia justa, vamos dizer assim. Mas é complicado, né? Sim, é complicado. É, porque a doutrina espírita, ela diz que quem tem que resolver os nossos problemas somos nós mesmos. Sim. Não adianta terceirizar, passar para outras pessoas, justificar, dizendo que eu sou assim porque eu fui criado assim, aquela... arrumar um monte de desculpa e de justificativa pelos meus erros. Verdade. Então, não digo pelos meus erros, pelas coisas que eu estou fazendo, uhum. Né? Não digo também coisa errada, porque tem muitas coisas que a gente acha que é errado e não é, né? Como é que fica, então, nesse caso? Você praticamente está devolvendo para a pessoa que está ligando... Para que ele resolva o problema. Sim, sim. Ele precisa se conscientizar de que é ele que tem que resolver o problema dele. Às vezes a pessoa liga querendo um conselho, mas na realidade ela não quer o conselho. Ela pede o conselho, mas ela não quer. Ela só quer desabafar. O grande problema dela é soltar a voz e explicar o que está acontecendo com ele. Tá? Nós sempre damos nos cursos de seleção um exemplo assim. Nós, as pessoas ditas normais, né? Ditas normais, temos um problema e nós ficamos pensando, matutando, de repente, opa, é isso mesmo, eu já sei o que eu vou fazer. Nós fazemos isso, nós facilitamos o desabafo da pessoa. Mas pode acontecer que a pessoa fale, é isso que eu vou fazer, vou me matar. E também ela pode... tem o direito. É? Ela tem o direito. Nós é que não temos o direito de interferir no livre-arbítrio dela. Ela sabe o que ela tem que fazer. Depois, ela vai colher o que ela plantou. Sim, mas a gente vê que poxa vida, a vida é um presente tão lindo pra gente que eu acho triste uma pessoa... Essa é a minha visão, né? Poxa, eu acho a vida tão bonita, mesmo com doença, com pobreza, que coisa linda que é viver. É uma dádiva, né? Sim. E é um presente, né? É um presente de Deus, né? E a pessoa simplesmente se acha no direito. Mas vamos lá. Mas só comentando sobre esse assunto, é interessante porque, às vezes, tem até uma pesquisas, né, do CVV. Eu acho que o CVV foi até criado com base nisso, que a pessoa antes de suicidar, ela sempre procura uma ajuda. Sempre procura um ombro amigo, sempre procura falar com alguém, sempre tenta gritar para dizer que tem alguma coisa acontecendo e às vezes não tem ninguém para ouvir. É aí que entra o papel do CVV, isso. Na verdade, você imagina que uma pessoa tem um problema, para quem que ela vai falar? Para o marido, para a esposa, para o filho, para o pai. Às vezes, por medo, por vergonha, ele não vai falar. Então, ele recorre ao CVV. Ele sabe que o CVV tem o sigilo, não tem identificação de chamada, não tem nada disso. Então, ele prefere desabafar com uma pessoa desconhecida, mas que sabe que vai escutá-lo. É esse o problema. E não vai criticá-lo, né? E não vai criticá-lo. Geralmente, nós, ou as pessoas, todo mundo, tem essa mania de fazer, né? Então, é não só aquela escuta ativa, né? Aquela escutar e não criticar. Às vezes, a gente quer biografar a nossa história, né? os nossos problemas. Verdade. E aí, deixa de ouvir e começa a falar dos nossos problemas para a pessoa, né? E o que acontece normalmente fora do CVV, quando alguém nos vem com um problema, nós nos sentimos na obrigação de resolver aquele problema para ele. Ah, ele está me falando desse problema, eu tenho que resolver para ele. No CVV, não. No CVV, nós vamos escutar a pessoa falar. Ele tem que desabafar e ele tem que achar a luz lá no finalzinho do túnel, mas é ele que vai achar. Eu lembro que o Flávio Focaccia que dizia, a gente no CVV, a gente não pode dizer quais são os túneis que a pessoa tem que entrar para achar a luz. A gente tem que pegar no braço daquela pessoa e ir junto até ele encontrar a luz, né? Achei muito bacana essa colocação que o Flávio Focaccia fazia, né? Falar, nós temos mania de falar, olha... tem um túnel aqui, que lá no fundo você vai encontrar. Entra por esse túnel que eu já entrei e fica na porta. Ele dizia, não é para fazer isso. É para você chegar e falar, meu amigo, qual túnel que você quer entrar para chegar a encontrar a luz? Eu quero esse, então vamos junto. Quer dizer, seria uma forma de você compartilhar e partilhar com as pessoas Sim. as dificuldades. Sim, né? Compartilhar. E é importante isso, porque nós somos o ombro amigo, como já foi dito, o amigo provisório. Aquela hora ele precisa de alguém para que caminhe com ele. Né? Então, é uma figura metafórica, né, de caminhar com ele, porque é por telefone, mas é isso que ele precisa. Sim, né? E o que leva uma pessoa ao suicídio, Alberto? Existem vários motivos, né? Por exemplo, a gente sempre fala assim, a pessoa perdeu o emprego e se matou. Não é bem isso, né? Ele já vem num processo com alguns problemas e tudo mais, e a perda do emprego... E até perder emprego é a gota d'água. É a gota d'água, né? É o que faltava para ele dar cabo da vida. Mas existe todo um processo que está vindo, né? Que a pessoa percebe, mas não tem com quem falar. É por isso que é importante a divulgação do nosso trabalho, para que mais pessoas conheçam o CVV. Porque, normalmente, a pessoa que está pensando em tirar a vida, se ele está procurando ajuda, é porque ele não quer tirar a vida. Tem, né, as figurinhas metafóricas do diabinho de um lado da orelha e o anjinho do outro lado, né? Se mata? Não se mata. Né? Então, se ele vai procurar ajuda, ele tem que ter essa ajuda. É porque está em dúvida com as vozes que estão falando com ele. É, então, e cabe a nós do CVV ajudarmos, né? Que o anjinho ganhe, né? Comentar aqui, Rui. Só comentar que a Carmen é bom, entrou aqui, mandou um bom dia. Carmen. Abdon, mandou um bom dia aqui, né? E paz para todos. Sueli Camargo também entrou, mandou um bom dia. A Leila. E a gente já postou a pergunta para sorteio. Né? Então a gente postou aqui. A pergunta é: você pensa que a mídia poderia falar mais sobre a prevenção do suicídio? Então deixa aí a sua pergunta, a sua resposta, né? O que você acha sobre esse assunto, se a mídia poderia divulgar mais, falar mais sobre suicídio e a prevenção, divulgar mais o trabalho do CVV. Ligue para nós no 12-3941-9750 ou no 3942-9750. O Marcos Sugaio Gama respondeu aqui: sim, a mídia poderia ajudar muito, mas acaba infelizmente incentivando o materialismo. O que ajuda são essas campanhas, como Setembro Amarelo, que a mídia não pode deixar de divulgar. Legal, né? Então deixa aí, como Marcos, o seu comentário. E quem entrou aqui também, Rui, foi o Ed Moreno. Nosso amigo Ed Moreno. A música dele é... Mandou um bom dia, meus nobres amigos, Rui, Jorge, Rodrigo e senhor Alberto. Senhores, o que leio nos jornais da semana é assustador. A respeito do suicídio, 11 milhões de brasileiros por ano se suicida, é verídico esse número. Bom programa a todos. Então isso realmente é uma questão que a gente precisa tratar, né? E comentar, divulgar nas mídias e trabalhar mais. O Paulo Reis, lá do Espiritismo com Música, Paulo e Aleia, né? Entrou aqui. Rodrigo, parabéns pelo programa de hoje. Dê um grande abraço no Alberto Carbone. Obrigado. Enviei a música acima. Viver é a melhor opção sobre a prevenção ao suicídio. Legal. Depois a gente coloca aqui também, Paulo. Então, a gente... Vamos já para os comerciais ou você quer falar alguma coisa, Rui? Não, eu só tenho que dizer que o Ed Moreno nós vamos tocar agora, né? A música do Ed Moreno. Que sim. Como é que é? Carteiro do Céu. É Carteiro do Céu, com o Ed Moreno, uma música mais alegre para o nosso programa de hoje. Exatamente. O Ed é muito alegre, muito bom companheiro, muito amigo, uma pessoa maravilhosa, né? Legal. Vamos lá então para o nosso... Vamos sim. Então, chama aí, Paulinho. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Nosso consolador, carteiro do céu, ele nos mostrou vida após vida, o encontro da luz, tratou dos humildes como nobres de Jesus. Chico Xavier, com sua mansidão, trabalha pro bem de toda a nação. Chico Xavier, apóstolo da luz, trabalha por nós em nome de Jesus. É o mensageiro na prática do bem, responde suas dúvidas sem menosprezar ninguém, com sabedoria do anjo Emmanuel, mostrou que o verdadeiro amor é a moeda do céu. Chico Xavier, com sua mansidão, trabalha pro bem de toda a nação. Chico Xavier, apóstolo da luz, trabalha por nós em nome de Jesus. Trabalha por nós em nome de Jesus. Trabalha por nós. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vamos chamar o momento Gigavale, né? O momento espírita. A gente pede para o Alberto escutar e a gente comentar depois esse momento. Então, vamos chamar lições no CD 24, né? O título do momento espírita é Lições da Morte. Lições da Morte. Você partiu num dia de primavera. O sol gargalhava raios de luz e as flores portavam coloridos vestidos de veludo e seda. Era feriado e a notícia me chegou, atingindo-me em cheio o coração. Senti como se um punhal se cravasse em meu peito e dilacerasse o órgão cardíaco. Por alguns instantes, sequer consegui algo balbuciar. O impacto da morte súbita, o acidente brutal, eram tantas informações chegando aos atropelos que meu cérebro parecia desejar concatenar ideias sem conseguir de imediato. Na sequência foram as providências, e tantas eram, para serem diligenciadas. Esteio dos familiares, fiz-me fortaleza moral enquanto ansiava por derramar lágrimas, chorar intensamente. Apenas isso. Sim, eu sabia da vida que não morre, da imortalidade do espírito, da vida do mais além. Contudo, a rapidez com que tudo aconteceu me surpreendeu. Em verdade é assim. Nunca aguardamos que a morte nos venha bater à porta. E, no entanto, nada há de mais preciso. Receber os amigos, os parentes, os colegas de trabalho, providenciar flores, o sepultamento, tudo me foi tomando as horas. Mas então parei. E quando parei, ouvi a passarada orquestrando uma sinfonia. Indaguei-me como podia haver tanta alegria lá fora se meu coração estava tão triste. Cheguei à janela e observei o quadro de tantos outros dias. O jardim exalava perfumes. O vento bailava entre a ramagem dos arbustos. A passarada brincava. Um beija-flor, em seu espetacular voo, visitou uma e outra flor. Pareceu pairar no ar como em êxtase. Sim, eu sofria. Mas Deus continuava a derramar as suas bênçãos pela terra. Pensei em quantos, como eu, sofriam a perda física de um amor. Pensei em tantos outros que, entre risos e emoção, recebiam um novo ser entre seus braços. Vida, morte, renascimento. E então aprendi a primeira lição da morte. A orquestra da vida não para de tocar porque um músico se vai. O concerto prossegue. E prossegue porque a vida se renova incessantemente. Enquanto penso, escrevo e falo, quantas transformações ocorrem em mim. Células morrem, são repostas. E eu continuo a trabalhar, a agir, a amar. Segunda lição da morte. O amor não morre quando o amado transpõe o portal da morte. O amor é imortal e acompanha o amado em sua peregrinação pela espiritualidade. Então, orei. Orei por mim, pelos que ficamos abraçados à pauta da saudade. Por você que alçava voo para espaços mais amplos. e aprendi a terceira lição. A oração nos une onde quer que nos encontremos. Ela estabelece a ligação entre as almas, a comunhão entre os espíritos. E além disso, dulcifica a imensa saudade, acarinha a face da esperança do reencontro. Reencontro breve, nas asas do sonho, ou um pouco depois, quando eu também transpuser a aduana da morte e adentrar pelos portões da vida maior. Por isso digo, até breve, amor. São 9:03 e esse é o momento Gigavale. Alberto, qual comentário que você pode falar sobre lições da morte? Veja só que coincidência, né, Rui? Começa falando da primavera. Primavera, né? Coisa linda. Que né? Começamos agora essa semana. Meio quente, né? Mas tá. Meio quente, mas, né? Uma primavera mais para verão. É. Né? Mas, sabe, às vezes, escutando esse tipo de crônica, nós nos colocamos no lugar das pessoas. Eu tenho uma opinião muito particular, eu acho que nós somos muito egoístas. Nós temos uma colega do CVV que perguntam para ela, você é espírita? Ela fala, não, eu estou aprendendo a ser espírita. E ela já tem quase 80 anos, né? E eu acho que é isso que nós devemos fazer, nós temos que aprender a ser espíritas. Porque nós somos egoístas, nós não queremos que a nossa pessoa amada, nossa esposa, nosso filho, né, desencarne. Porque nós somos egoístas, nós estamos pensando em nós. Né? Mas nós temos que pensar na pessoa que está indo. Né? Então, quando ele fala, o amor não morre, e é verdade, o amor não morre. Só muda de lugar, só muda de espaço. Né? Vamos para um outro espaço. Né? E, como ele falou, é um até breve. Né? Então, eu acho muito importante que encaixa no tema de hoje. E a vida se renova constantemente. Constantemente, né? Desencarnam e reencarnam, né? Sim, é uma constância. Assim como a primavera todo ano aparece, a vida também se renova, né? É o ciclo da vida, né? E que coisa interessante, ontem eu fui lá com a minha esposa ao cemitério, como tem umas flores lindas, principalmente o ipê, né? O ipê amarelo, que coisa linda. É só a primavera mesmo que é capaz de fazer as coisas permite, tão bonitas. Né? Que permite, né? Mas vamos encerrando, aí, ó, vamos encerrando, então. É nosso momento Gigavale. Momento Gigavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. O programa é Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o economista Alberto Carbone falando sobre o CVV e o Setembro Amarelo. O Ed Moreno deu um dado aí que é assustador, mas não é bem assim, né, Alberto? Na verdade, felizmente, não é tudo isso. É tudo, né? Isso. Ele falou alguma coisa em torno de 12 milhões de pessoas por ano. São 12 mil pessoas por ano. O que é um absurdo, mas é menos absurdo do que 12 milhões, Ed. Mas vamos continuando. Mas, Alberto, pensar em suicídio é coisa normal? Oi. Em suicídio pensa-se a todo momento. Existe uma expectativa de que numa sala com 30 pessoas, pelo menos 6 já pensaram em suicídio. E dessas 6 pessoas, que é em torno de 17%, desses 17%, 5% dessas pessoas elaboraram um plano de suicídio. Então, em um determinado ponto da nossa encarnação, da nossa vida, nós pensamos em suicídio. Independente de nós termos uma família estruturada, de nós termos uma religião a seguir ou uma religiosidade, mas nós, em determinado momento da vida, muitos de nós pensamos em suicídio. Mas, Alberto... No sentido de largar tudo, né? E desistir dos problemas, das provações, das expiações que a gente vem passa, assim, né? Sim, porque às vezes a pessoa se sente impotente diante do acúmulo de tantas fragilidades. Olha, eu quero acabar, simplesmente eu quero acabar com tudo isso. E aí ela pensa no suicídio. E não sabe o que tá aguardando do lado de lá, né? É, então, às vezes acha que está resolvendo o problema, está pelo contrário. Tá criando mais um. Criando um outro problema do lado de lá, né? Mas, Alberto, por que se mata mais homens? Quem se mata mais, homens ou mulheres? Na verdade, quem se mata mais são os homens. Os homens. Mas as mulheres tentam mais. Tentam. Né? Mas as mulheres muitas vezes não fazem isso para chamar atenção, para fazer a pessoa despertar, que ela existe, que ela está precisando de carinho, de amor. Não seria mais ou menos isso? Na verdade, toda tentativa de suicídio é uma tentativa de chamar atenção. Chamar atenção. Né? Então, cabe a nós que estamos ao redor dessa pessoa percebermos isso e conseguirmos tratamento para essa pessoa. Tá? Tratamento, seja um tratamento profissional, seja alguém para conversar como o CVV, mas a gente deve essa maior incidência de mortes entre homens, eu acho que eles são mais, entre aspas, mais eficazes quando resolvem acabar com a vida. E a mulher, né, já toma os seus remédios, tarja preta e tudo mais, né, e dá tempo de se socorrer. Reverter, né? O homem nesse ponto ele é mais mais objetivo, né? Se é que a gente pode falar assim, mais objetivo, né? Ele já não tem muita essa tentativa, não. Ele faz. E ele normalmente usa arma de fogo, ah, né? Ah, bom, Rui. Oi. Petit tá aí na linha, olha quem tá na linha. Vamos botar aí na linha aí pra... Ele esteve lá participando, inclusive, da... Esteve, sim. Da passeata. Esteve nos brindando com a presença também, dele. E também, na câmera, ele tá sempre falando. Falando, Vamos ver, alô? Alô, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Opa. Bom dia, Rui. Ao Carbone e a todos que estão no estúdio. Alberto Carbone. E a todos os ouvintes. Bom dia, Petit. Tudo bem? Tudo, joia, graças a Deus. Estou atento aí desde as 8 da manhã, ouvindo o Carbone aí, o Alberto Carbone. Nós estivemos juntos aí no domingo passado, lá no Jardim Aquários, na primeira caminhada pela valorização da vida, né? Que verdade. Foi uma realização do CVV junto com a ONG Logos. A ONG Logos, que é da Estela Loureiro, faz um belíssimo trabalho também com as pessoas que tentaram suicídio, com familiares e amigos de pessoas que cometeram suicídio, e a gente esteve prestigiando essa primeira caminhada, que com certeza vai ser um grande evento daqui a alguns anos. Verdade. Mas, Fernando, vocês também não estavam aí em negociação com a prefeitura, com a Secretaria da Saúde, para pessoas da UBS ser treinados para trabalhar com pessoas com tendência ao suicídio, que tentaram suicídio? Isso mesmo, Rui. Também em parceria com a Logos, né? A gente está fazendo uma tratativa, conversando com 3 secretarias para que a Logos possa fazer um trabalho em parceria com a saúde, como você já falou, que seria o treinamento dos profissionais, de todos os profissionais de saúde, para que eles possam saber receber as pessoas que tentaram suicídio, também conversar com parentes e amigos de pessoas que conseguiram, né, que cometeram o suicídio, infelizmente. E isso já acontece, a gente pegou exemplo, né, conversando com a Estela da Logos, da ONG Logos, pegamos o exemplo da cidade de Maringá, no Paraná, né, que tem esse belíssimo trabalho já desenvolvido, todos os profissionais de saúde, eles são capacitados para saber receber essas pessoas, e inclusive todas as UBS da cidade de Maringá, Rui, e Carbone e Rodrigo, eles têm um psicólogo, todos, esse psicólogo também preparado para fazer esse atendimento. E continuando com essa parceria, também abrimos conversa para logo fazer parceria com a Secretaria de Educação para fazer um trabalho de prevenção ao suicídio junto aos jovens, que é um número grande, né, cada dia mais aumentando os jovens que tentam o suicídio, inclusive aquela automutilação é algo bem corriqueiro hoje no dia a dia, a ONG também entraria para fazer essa prevenção, e junto ao Apoio Cidadão, que é a antiga SDS, né, o Trabalho Social de São José dos Campos, para fazer um trabalho direcionado aos moradores de rua, às pessoas também que hoje vivem nos abrigos da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para que eles pudessem retomar a sua vida, né, de antigamente, voltar a ter um trabalho, voltar a ter um lar, né, parar de ser o dependente químico. A gente está com esse trabalho aí em inter secretarias, está bem avançado, espero que a administração pública possa daqui a pouco oferecer esse trabalho e também vir de frente, né, valorizando a vida e contra o suicídio. Mas, Fernando, você também estava divulgando outro dia, que nós estivemos juntos, que um suicida, ele afeta praticamente umas 8 a 10 pessoas da sua família. Isso. E o carbono aqui tá confirmando. Exatamente. É, e é assustador, né? Então, não é somente, né, a ação, né? Você tem que ver o que fica em torno. E esse trabalho a gente está tentando implantar na administração pública. E como vocês fizeram a pergunta, né? A mídia tem que divulgar? Sim. E a administração pública, ela hoje, né, atualmente, é um caso de saúde pública e a gente precisa tomar algumas ações para que a gente possa coibir e diminuir esse número cada vez mais. Tudo bem, mais bom, legal, né? Legal, Petit. Oi, legal, viu, pela sua intervenção, muito boa. E esperamos que o poder público possa olhar com outros olhos, né, para a prevenção do suicídio. Obrigado. Eu liguei também para falar, eu ia dar esse relato sobre a administração pública preocupada com esse fator. Né? Queria deixar um abraço ao Alberto, ficamos conversando um bom tempo de um domingo lá, um dia bonito, graças a Deus, uma grande organização do pessoal. E lembrar, né? Eu lembro quando eu era menorzinho, meu pai e minha mãe eram voluntários do CVV. Isso. Eu tenho isso aí bem nítido na lembrança. E eu queria aproveitar o Carbone, deixar uma pergunta no ar aí, Carbone. Hoje em dia tem muitos trotes que acontecem para o CVV? Como podemos fazer para que isso diminua? Fernando Petit, obrigado pela audiência, obrigado pela participação na Caminhada da Vida. Só voltando um pouquinho, antes da sua pergunta, a Estela da Logos é uma parceira da gente, porque a Logos é uma entidade que faz prevenção e pós-venção ao suicídio. Então, a pessoa, os familiares que são impactados, que como nós dissemos, são de 8 a 10 pessoas entre familiares, parentes e amigos, que são impactados, eles recebem ajuda profissional. Isso é muito importante, porque nós não podemos pensar só na pessoa que suicidou-se ou que tentou o suicídio, mas das pessoas em volta dela, né? Com relação a trote, infelizmente nós temos algumas pessoas que não têm muito o que fazer, então eles vão brincar com coisa séria, que é ligar para o CVV. Né? Nós, no nosso curso de seleção de voluntários, nós temos um dia só para explicar sobre trote, como é que se detecta um trote e como é que é feito. Mas, infelizmente, de cada 10 atendimentos, pelo menos um é trote. Tá ok, Fernando. Mais alguma coisa que queira colocar? Um grande domingo aí e agradecer a ajuda do programa na divulgação do nosso chá beneficente no domingo passado. Tivemos casa cheia lá, 265 pessoas, e eu estava na portaria lá recebendo o casal que tinha ganho no sorteio, a mulher que ganhou aí o convite pelo programa, e logo na segunda rodada ela foi sorteada também. Essa tem quente mesmo. Obrigado aí pelo apoio. Campeã de ganhar aqui no sorteio também. Legal, mandar um abraço. Um abraço para o vereador Petit. Um abraço. Obrigado por ter ligado para a gente. Um abraço, Fernando, para você, para Nara e para os reizinhos aí da sua casa agora, que é o Renato e a Isabel. Um abraço. Bom dia para você e obrigado pela participação. Um abraço, Petit. Bem, e vamos continuando aqui, a gente tem participações. A gente aqui, aqui a Dolly Cassal mandou um beijo pra Dora, né? Eu não sei se ela vai estar ouvindo, hein, Dolly? Ela tá lá junto com o Jorge, lá, qual que é o nome da cidade mesmo? Conservatória, lá do Celesteiro. Acho que eles ficaram ouvindo os Celesteiros tocando até tarde. Né? Até agora não entrou em contato. Não apareceram aqui, deve... Mas quem sabe ela vai ouvir a gravação aqui também no Facebook Live. E a Bárbara Cristina... entrou aqui e falou: senhor Alberto, fora o suicídio bruto de tirar a vida, tem também o suicídio do dia a dia, coisa que deixando os de fazer, como deixar as coisas acontecerem, desistir de tudo, ser totalmente parada, e se o senhor pode me entender, né, que seria os talvez o suicídio que a gente comentou, o inconsciente. Uhum. Né? Na verdade, é o suicídio inconsciente mesmo, né? Nós já falamos alguns exemplos de suicídio inconsciente, que é que corre demais, que bebe demais, que fuma demais, que come demais, que não deixa de ser um vício, a alimentação em excesso, né? Mas a pessoa que começa a deixar acontecer a vida dela, também é um suicida, né? Não na acepção da palavra suicídio, mas é. Ela está deixando de aproveitar a dádiva que é a nossa vida. Então, ela precisa procurar ajuda profissional. Nós temos aqui o senhor Francisco, lá da Vila Ema. Ele pergunta se, para trabalhar no CVV, é preciso ser espírita. Boa pergunta. Um bom dia para você, viu, Francisco, e continue nos prestigiando. Boa pergunta. Não, nem deve ser espírita, se podemos dizer, porque o CVV, ele é arreligioso. No CVV nós temos católicos, nós temos evangélicos, claro que nós temos espíritas, nós temos budistas. E ateu. E ateu, porque lá dentro, dificilmente nós vamos ter um ateu, né? Porque se você se propõe a fazer alguma coisa em prol de alguém, é claro que tem a parábola do bom samaritano, né? Sim. Então ele fez alguma coisa e não era e não tinha religião nenhuma. Mas nós temos quase todas as religiões, só que as religiões ficam do lado de fora do CVV. Quando nós adentramos ao CVV, nós não temos religião. E nem pode falar em religião. Ah, então tá legal. Bom. Tá aí, seu Francisco, a resposta. E o Aécio César entrou aqui. Bom dia ao pessoal do Vivência Espírita e ao entrevistado Alberto Carbone. Quanto à pergunta que a gente colocou aqui, se você pensa que a mídia poderia falar mais sobre prevenção do suicídio, ele respondeu aqui. Quem dera se essa mesma mídia, que foca tanta violência no meio urbano, humano, pudesse valorizar mais a vida, divulgando mais como prevenir o suicídio. Será que daria Ibope? Forte abraço. Não, Ibope tem certeza que não vai dar, né? Não. Porque infelizmente ainda nós estamos naquela fase de querer as coisas, de fenômeno, de crime, de violência. Ainda nós não estamos preparados para receber mensagens positivas ainda, né? A não ser que seja uma notícia sensacionalista, né? Isso. O suicídio vai virar uma notícia sensacionalista, como foi há alguns anos atrás o caso dos Nardoni. Vocês se lembram do caso dos Nardoni? Uhum. E, devido àquela massificação dessa notícia, tivemos dois casos naquele mesmo mês, um aqui em São José dos Campos e um em Curitiba, no Paraná. Exatamente igual, que encorajou as pessoas a fazerem isso. Por isso é que precisa tomar muito cuidado quando você divulga alguma coisa sobre suicídio. Realmente é complicado. A Ieda entrou aqui, a Ieda Bastos, mandou um bom dia também. E respondendo a pergunta, a Rosilma também disse que sim, deveria falar sobre as coisas boas que temos, natureza, e que olhar para o outro, ajudar o outro alivia nossas dores. Mas, o Rodrigo, vamos falar também, quem, a pessoa quiser ligar para a gente aí, ou mandar a resposta, não precisa se identificar, não, porque às vezes tem pessoas que não gostam de que fale o nome dela aqui no rádio, então tá aí. Tem até um caso que ligou aqui, um senhor lá do Morumbi. Aí, se o Alberto quiser comentar também. O senhor Jorge, né, ele deixou o nome, Morumbi, depressivo, gostaria de umas palavras. Jorge, como nós falamos, a depressão é o mal do século. Infelizmente, nós temos uma grande porcentagem da população que sofre desse mal. O que nós aconselhamos, embora não podemos aconselhar, o que nós sugerimos é que se procure a pessoa com depressão, procure ajuda profissional. O CVV não é uma ajuda profissional. O CVV está lá para ouvir as pessoas. Pessoas que precisam de ajuda devem procurar ajuda profissional, seja por intermédio de psicólogo, de psiquiatra, né? Nós temos tanto no SUS aqui, quanto no Francisca Júlia, mas a pessoa com depressão deve procurar uma ajuda profissional. É interessante isso que você está falando, Alberto, que sobre o Francisca Júlia. Porque o Francisca Júlia, ele nasceu justamente É por causa dessa necessidade, né? Houve uma pesquisa do CVV na época, isso foi há 50 anos atrás, né? Eu não sei exatamente. E houve uma pesquisa dizendo que a maioria dos suicidas, né? Casos de suicidas ou tentativas tinham problemas psiquiátricos, né? E por isso que foi fundado um hospital que não era nem aqui em São José dos Campos, na época era em São Paulo, né? E depois foi doado o terreno para o CVV e eles construíram aqui o Francisca Júlia. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Na verdade, o que nos perguntam também muito é se o suicídio está ligado a alguma doença mental. Existe uma porcentagem de pessoas que conseguem o suicídio ou tentam o suicídio que tem problemas mentais, né? Mas volto a falar, quem vai poder detectar isso é uma ajuda profissional. Mas nós temos algumas características das pessoas como doença mental, que é a depressão na forma simples ou bipolar, né? Que a pessoa oscila entre a depressão e a euforia, né? A dependência química, porque além da depressão ser o mal do século, eu tenho por opinião que o álcool e as drogas é a perdição da humanidade. Eu acredito que 90% dos crimes que são cometidos, de tudo que acontece, tem origem na droga ou no álcool. Então, também a saúde mental é afetada pela dependência de droga e álcool. E a esquizofrenia, né? Então, por isso é que se fez o Francisca Júlia. A esquizofrenia é uma doença mental. Que pode conduzir ao suicídio. Ao suicídio, exato. E trazendo um pouco para o espiritismo agora, mudando um lado psicológico, psiquiátrico, né? Falando do lado espírita agora. Existe alguma influência na visão espírita, espiritual, em relação a esses casos também? Como que você vê isso, por exemplo, em caso de suicídio? A gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas... Na verdade, nós temos alguns relatos e tudo mais, e o que a gente sabe, tem por experiência, falando em espiritismo, é depois, né? Quando a pessoa acha que resolveu os problemas, lá na frente ele vai ter que pagar, ele vai ter que colher, não pagar, mas colher o que semeou. Então, pessoas que podem ter dado cabo da vida por intermédio de enforcamento, vão ter problemas de reencarnação com problemas na garganta e tudo mais, né? Mas e antes, assim, por exemplo, antes dela fazer o ato, por exemplo, existe alguma influência espiritual para ela para também conduzir a pessoa ao suicídio, por exemplo, uma obsessão, fascinação? Eu sei que não é um tema do CVV diretamente, ela não trata isso porque é totalmente laico. Mas, na sua visão espírita, você acredita que existe influenciação? Você acha que a casa espírita é uma coisa que ajuda as pessoas também a deixarem de tentar o suicídio por causa dessa influência? Você acha que tem algum benefício esse tratamento espiritual, por exemplo? Ah, sem dúvida. Eu acho que à medida em que a pessoa, enquanto encarnada, procurar a Deus, independente de ser espírita ou outra religião, ela tem que procurar, como é que nós dizemos, orai e vigiai. Quanto mais nós oramos e vigiamos o nosso comportamento, menos obsessão nós teremos. Senhor, quanto mais próximo de Jesus, né, menos obsessões a gente vai ter, menos influenciação e que pode levar a essas doenças psiquiátricas, ou depressivas, ou outras doenças que pode levar, que pode acabar consequente também no suicídio. Né? Quanto mais próximo de Jesus, mais longe do suicídio. Exatamente. Nós temos aqui o Arnaldo Pardal, nosso grande companheiro de doutrina, também trabalhador da AME. Ele cumprimenta a todos e pelo programa, enviando abraços ao senhor Alberto, Rui e Rodrigo. Um bom dia para você, viu, Pardal? Muita paz, muita tranquilidade. E aqui a Pamela, lá de Resende, ela fala, na verdade o suicídio é um tabu social, até mesmo vindo de religiões seculares, como o catolicismo. portanto, deve ser falado sim. Respondendo a pergunta, né? Para sorteio. Mas com respeito da, de forma aberta, sem pieguismos midiáticos, como falam de homossexualismo, por exemplo, e outras patologias sociais. É porque antigamente as religiões proibiam até do suicida ser enterrado no cemitério. No Campo Santo, que eles chamavam. É isso. Né? Era proibido mesmo, né? Porque eles achavam que a pessoa não tinha o direito de fazer isso. E que ia ficar no fogo eterno por causa das suas atitudes. É verdade. E, na visão espírita a gente sabe que não, né? Existe sempre uma segunda chance, né? Existe sempre uma segunda oportunidade. Verdade. Mas os cemitérios tinham uma ala separada para os suicidas. Para os suicidas, né? É verdade. E hoje, graças a Deus, acabou essa mentalidade, né? Né, Carbone? Eu só gostaria de complementar. Quando você perguntou sobre quem suicida-se mais entre homens e mulheres, nós esquecemos de um segmento da população que são os homossexuais, os bissexuais e os transexuais. Essas pessoas têm um índice de suicídio maior. Mas qual o motivo? Principalmente pelo preconceito da sociedade. Pelo bullying. E porque você imagina um casal dito normal, um casal heterossexual, que termina o relacionamento. Já é difícil. Você imagina um homossexual terminar o relacionamento. Ele vai ficar muito mais triste e não vai poder comentar com ninguém, porque a sociedade não aceita. Claro que está melhorando, mas até agora a sociedade não aceita a relação homoafetiva. Então é pior para homossexual, para transexual. Então a tendência é de que haja uma maior participação de suicídios entre eles. Essas pessoas. E também jovens também, jovens. Tem bastante e idosos também, acaba tendo na terceira idade. Isso, Rodrigo, aproveitando isso, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 25 anos. Ela só perde para homicídio. E idosos está aumentando exponencialmente o suicídio de idosos. Exponencialmente. Está ficando pior do que o suicídio entre a faixa etária de 20 a 40 anos. A faixa etária acima de 60 anos está aumentando demais. E o que é pior? O idoso, a grande incidência de suicídio entre idosos é em casa. Então, o que nós precisamos fazer? É olhar o nosso idoso. Inclusive teve uma senhora idosa que tinha um filho, o filho quase não ia visitá-la, e ela tomou uns comprimidos e deixou um bilhete. Não falou que era para o filho, mas dizendo, olha, de solidão também se morre. Então, e é verdade. Eu vou até generalizar, mas nós não respeitamos muito o nosso idoso, né? Sim. Então, nós achamos que é só dar um prato de comida e uma cama para o nosso idoso e não tem problema. Tanto que existem alguns idosos que preferem ir para alguma casa de repouso, porque lá eles vão ter companhia, vão ter o que fazer. Ou que, com quem conversar. Com quem conversar, que é o contrário. Então, nós não respeitamos, o idoso não é respeitado pelo filho, não é respeitado pelo neto. Tem muito que fica. Ele é transparente, né? Que ninguém vê. Verdade. Isso aí também não pode ser, por exemplo, uma questão da falta moral, que é uma coisa que a gente trabalha tanto no Espiritismo, na reforma íntima, como honrar pai e mãe, por exemplo. Eu acho que é questão de cultura, né, Rodrigo? Porque, por exemplo, o oriental ele tem um respeito pelo idoso que é demais. Nós não respeitamos. Então, quando o idoso começa a dar algum sinal de que pode suicidar-se, qualquer dia desses eu acabo com a minha vida. Ele fala, esse velho tá gagá. Não é? Aí já falou assim. Tantas vezes. Ele não faz isso, né? E é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai acabar suicidando-se. Não, e é interessante que tem os jovens de hoje, principalmente os de 40, 50 anos, que tratam mal, alguns tratam mal os idosos, mas ele se esquece que daqui a pouco ele está idoso também, né? Com um pouco de sorte ele vai virar idoso, né? Não, e tem aquela história que a gente sempre conta nas nossas palestras, o couro de boi, né? Que era aquela famosa música, aquela famosa música sertaneja que conta a história daquele daquele pai que chegou, daquele filho que chegou ao pai e falou: o senhor vai me desculpar, mas a minha mulher não quer mais o senhor aqui em casa, e ela vai, ela, ou o senhor ou ela, então eu acho que o senhor tem que ir embora de casa. Então o filho, o pai passou lá, viu o filho cortando um couro de boi, né? Isso. Aí eu pergunto: mas o que você está fazendo, filho? Não, eu estou cortando esse couro que é muito grande, estou cortando para quando o senhor precisar ir para fora de casa, o senhor leva esse couro, porque esse aqui eu vou dar para o vovô que vai fora de casa, que o senhor está mandando ele. Esse outro pedaço eu vou guardar para quando o senhor estiver na idade dele, receber esse couro de boi. Couro de boi. Então é música sertaneja, muito boa. Vamos lá então para os nossos comerciais. Vamos sim. A Dirce da Vila Industrial cumprimenta pelo programa e pede para falar sobre a necessidade da educação infantil nas escolas e casa para evitar o suicídio. A gente pode falar isso depois, então, quando a gente voltar. E o que nós vamos ter de música agora? Tem o só que eu só não entendi o primeiro nome aqui. O Serginho já está psicografando aqui também, ó. Vinícius, ou Venildo, Rodrigo da Silva. Parabeniza o programa pelo nível. Legal, ligou para nós. É o... É? Venildo, Rodrigo da Silva. Já está psicografando aqui, quer dizer. Parabeniza o programa. A Márcia Ramos entrou aqui também. Eu acho que não é bem Venildo, mas vamos, ele vai confirmar. Daqui a pouco ele confirma o nome correto. A Maria Aparecida entrou aqui, mandou um bom dia. A Márcia Ramos, bom dia, Rodrigo e todos do programa. Excelente tema para esclarecimentos. Temos sim que falar abertamente sobre o assunto. E o Wilson Girardi entrou aqui, manda bom dia a todos os vivencianos. Como sempre, aos domingos, mais um excelente programa hoje. Quanto à pergunta, penso que a mídia poderia contribuir muito se trouxesse um programa, por exemplo, semanal, tratando do tema pelo lado da valorização da vida, com depoimentos de pessoas que enfrentaram o problema e superaram, indicando terapias e acompanhamentos que auxiliassem essa superação. Um abraço a todos. E, por favor, colocar o nome aqui da Lígia. Lígia também para sorteio. Ela aqui está Wilson, mas é a Lígia. É, mas tem uma série de problemas também. Quando se fala em suicídio, o pessoal leva muito para o lado alarmante, pelo lado sensacionalista. E aqui a gente não faz isso, né, Carbono? A gente quer um programa muito sério, para que, com seriedade, que nós possamos ver os problemas que estão surgindo a cada dia para a gente. Aqui, né? É verdade. E alertar a população sobre esse mal que até pouco tempo se escondia e não pode se esconder. Né? Não. E para a gente ir lá para a música, só falar que eu esqueci de falar aqui do Carlos, da Fraternidade Sem Fronteira, que tinha comentado aqui, falta do alto amor. Abraço a todos, Carlos. É, vamos então para a música com Carlinhos Conceição, do CD Brilhe Vossa Luz. O nome da música é Fonte Eterna. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Não cessa, é fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. É um moto contínuo, noutras dimensões, de conhecimentos, de aquisições, que a alma percorre etapas diversas, se purificando a se avolumar, assim como o rio antes do eterno mar da sabedoria. Morrer para o mundo é adormecer, porém não decide não o destino do ser. Ó caminhos da alma, temos que percorrer, viver nossos dramas, resolver um por um, detalhe a detalhe, num longo processo de aperfeiçoamento espiritual. Seria infantil querer resolver transcendentes questões num piscar de olhos. Uma vida apenas um ato, 100 anos apenas um dia, um serviço uma experiência, vitória uma aquisição, um corpo uma roupa no mundo, o mundo mais um exilhões. E a morte eu sou pro renovador, a morte eu sou pro renovador. E quantos atos, e quantos séculos, quantos serviços pelos desenganos do meu coração. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes carnais preciso só por uma mesa de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos, quantos serviços pra forjar um verdadeiro cristão. E quantas roupas, quantas aquisições, quantas vestes carnais preciso só por uma mesa de iluminação. E quantos atos, e quantos séculos, quantos serviços pelos desenganos do meu coração. E quantas roupas, quantas aquisições, a vida não cessa. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com o nosso querido companheiro de doutrina e também um trabalhador do CVV, o economista Roberto Carboni, que há 14 anos é voluntário no CVV. E tem uma pergunta aqui, viu, Carboni? Como é que a pessoa pode ser voluntário lá no CVV? Essa é a pergunta que foi feita, que está aqui. Bom dia, amigos vivencianos. Estou curiosa, como faz para ser voluntário nesse trabalho grandioso? Muito bom dia e o bate-papo está ótimo. Abraço. Bom dia, nós agradecemos esse interesse em fazer parte do CVV. O CVV ele tem 3 cursos durante o ano. Nós estamos atualmente fazendo o último curso do ano. Então, como é que funciona o curso? Ele tem aulas teóricas, que são durante 15 horas, são aulas teóricas, em que nós explicamos a origem do CVV, o histórico do CVV, depois a pessoa que nos procura, como é o perfil dessa pessoa, a pessoa do voluntário, o que o CVV exige do voluntário, e explicamos sobre uma relação de ajuda, que é exatamente o que a pessoa vai fazer, o candidato a voluntário vai fazer. Então, esse ano nós não temos mais curso, mas eu gostaria que você ligasse para os telefones 141 ou 3921-4111 e se inscrevesse para o próximo curso. Repete, o telefone é 141 ou 3921-4111. E tem o site também, né? E tem o site, que é www.cvv.org.br. É só se inscrever. Quando nós formos fazer o novo curso o ano que vem, nós com certeza chamaremos. Eu vou divulgar aqui também o link do nosso aqui, WhatsApp, do nosso Facebook também. Aquele nome que vocês disseram estava errado. É o Zenildo Rodrigues das Rodrigues. O Zenildo é nosso, participa com a gente. Nosso ouvinte de todos os domingos. Um bom dia para você, Vicente. Até que eu me identifiquei pelo Rodrigues da Silva e falei... A Inês Frige, nossa grande companheira da Vila Maria, ela, em resposta à pergunta que foi feita, está dizendo, ela acredita que o suicídio é falta de fé. Abraço a todos e principalmente a Dora, pelo seu aniversário. Bom, então tá aí. Um bom dia para a Inês. A Inês, a gente sempre brinca com ela, porque ela teve a perna amputada por causa da diabetes, mas não perdeu a alegria e nem a vontade de viver, viu, Carbone? E a gente brinca sempre dizendo que a Inês, de vez em quando, a gente encontra ela a 60 por hora com a cadeira de roda, né? Então, o Jorge falou que viu ela fazer uma curva numa rua aí com uma roda só. Né? Inês, tudo isso é brincadeira, viu? Um bom dia para você e continue com essa alegria que você tem de viver, viu? Bom dia. A Regina Helena, que ela também, então ela perguntou, quando haverá novos cursos para atuar no CVV e como ficar sabendo? Então aí já respondeu agora pelo link do site, a gente já postou aqui também o cvv.org.br para poder se informar dos cursos. Lá é divulgado dentro do site os cursos ou não? Sim, é divulgado, depois a pessoa faz a inscrição e é direcionado para cada um dos postos. Por exemplo, se nós estamos em São José dos Campos, é para cá, para Taubaté é direcionado para o posto de Taubaté e assim por diante. É o interessante que esse telefone 4111, né, o final, ele também era de São Paulo, não sei se é ainda, né? Na verdade, todos os postos têm o final 4111. O 4111. Que muda é o prefixo. Ah, o prefixo. É. Então aqui é 3921. Em Taubaté 3621, mas é 4111. 4111. Então, e é interessante que tem até Skype. Olha, tem só. Tem Skype, tem chat. Por e-mail, tem chat aqui. É. Legal. Tanto que nós temos cursos para pessoas que querem fazer o atendimento em casa, porque não podem sair. Né? Então, a pessoa faz o curso normal de voluntariado e faz um cursinho online para poder atender via chat. O Rodrigo, nós vamos entrar um pouquinho mais às 10 horas do nosso programa, porque o assunto está muito bom e tem muita pergunta aqui para fazer para o Carbone, para o Alberto Carbone. Isso. O Fernando falou Alberto, né, Carbone, então é Alberto Carbone que nós estamos chamando de Carbone. Alberto, as pessoas que tentam suicídio, elas pedem socorro antes de cometer o ato? Sim, sempre pedem. Nós é que estamos próximos é que não percebemos. Existem avisos indiretos e avisos diretos. Como nós já havíamos comentado, as pessoas falam, como é que você consegue detectar a pessoa que está pensando em suicídio? E aqui nós não vamos ter nenhuma caça às bruxas, não. Nós não queremos que ninguém saia daqui tentando identificar potenciais suicidas. Mas as pessoas começam a quebrar a rotina. Então, essa é uma forma de pedir ajuda. A pessoa toma o seu café, vai até a praça conversar com os amigos, todos os dias. De repente, ela começa a parar de fazer isso. Então, e começa a reclamar da vida. Ah, eu já tô cheio dessa vida. Que Deus me leva. Mais ou menos assim. Eu sou um fardo aqui para vocês. Ninguém me dá bola, ninguém liga para mim. Eu sou, como você falou, eu sou um invisível aqui, ninguém me olha, ninguém me leva atenção, ninguém me dá atenção. Ou é invisível aquele elefante branco, né? Elefante branco, em cima da geladeira, que está atrapalhando todo mundo. Mas então ele dá. Ele dá. E adolescente, sinais, jovem, não. Como é que ele pode dar esse pedido de socorro? Na verdade, inclusive vou até aproveitar a Dirce da Vila Industrial, ela falou que o ideal seria a necessidade de uma educação infantil. Para você ter uma ideia, nós vamos, a partir da semana que vem, começar um ciclo de palestras em uma escola no Campo dos Alemães. Campo dos Alemães? E o mais interessante, se é que podemos dizer, é a faixa etária para essa escola, para as palestras. É de crianças de 13 a 15 anos que a professora detectou que eles estão falando muito sobre suicídio. Então, a princípio, você pensa que o suicídio está numa faixa maior do que isso, ou então idosos, não. Ela está do nosso lado e com crianças. Né? O mundo atual, esse mundo materialista, de apelo, a gente liga a televisão, é só apelo para consumir, para comprar, só aparece gente bonita na televisão fazendo propaganda. A gente não vê nem feio e nem negro fazendo propaganda, né? É verdade, é verdade. Nem japonês, nem... nem só encontra pessoas bonitas, gente, loira, gente forte, bonita, de corpo perfeito. E o pessoal se esquece que no Brasil nós somos quase 50% de negros e pardos, né? Pardos. E também é um comércio muito forte. E de idosos também, né? Idosos. O pessoal... Porque dá a impressão que o idoso é um fardo. Quem te vê daí... Os aposentados... Dá a impressão que os aposentados pegam o dinheiro do INSS e não gastam. É. Não consome, não compra, não compra nada. Não é consumidor. É. Eu acho que começa com a própria, próprio desenho em vagas para estacionamento. É. Você viu a figura... É de uma pessoa de bengala, caquética. Não é assim, o idoso não é assim, sim, não. Eu sou idoso e não sou desse jeito. Nós somos idosos e, infelizmente, não somos desse jeito, não. Não, o pessoal fala, poxa, eu gostaria de chegar aos 50 com a sua disposição, viu, Rui? Fala, poxa vida, isso é um elogio, né? É verdade. Mas vamos lá. E o mundo atual tem influência, então, no número de suicídio? Esse apelo que nós começamos a perguntar, esse apelo... Poxa vida, você pega a televisão, é só apelando para coisas bonitas, para carro bonito, para mulher bonita. E quem não tem essa condição de ter nada disso, comete mais suicídio ou daquelas pessoas de boas condições financeiras? Rui, as estatísticas, elas mostram que o suicídio aumenta tanto em questões populacionais como por problemas sociais que prejudicam o bem-estar de cada um. Estimulam a autodestruição. Agora nós vivemos numa sociedade altamente competitiva. Para mim, o que interessa sou eu. Você é problema seu, como eles falam. Sim. Eu tenho que me dar bem e, se precisar pisar em você, eu vou pisar em você. Então, isso aí começa a autodestruição das pessoas, porque elas não conseguem, elas se sentem... se sentem emocionalmente excluídas, não conseguem ser aprovadas em concurso, não conseguem ser aprovadas em alguma promoção, e elas começam a desejar a autodestruição. Mas isso vale por causa dessa competitividade da sociedade. Mas a gente vê, né Carbone, que... hoje a administração, porque eu fui professor de administração muito tempo, de economia, e a gente vê que hoje está mudando isso, porque as grandes lideranças hoje são muito democráticas, não é mais aquela coisa de ter que produzir, ter que fazer isso, fazer aquilo, quer dizer, a pessoa pode até trabalhar em casa, pode trabalhar na hora que quiser, há um apelo muito grande para as pessoas serem autônomo, porque vai chegar num ponto que nós vamos ter muitos... empregos e carteira assinada, ou fichado, como diz na gíria aí, né? E como é que faz? A gente está sentindo que está havendo uma série de mudanças, mas ainda tem gente que é muito afetada por essa imposição de sucesso. E no americano tem muito daquele do loser, né? Do perdedor. Você é um perdedor, você é isso, aquilo. Quer dizer, será que ser rico é um ganhador? Será que ter sucesso na profissão é um ganhador? Porque a gente vê quantas pessoas que têm sucesso na vida, depois vai envelhecer, vai ficar aquela pessoa... A gente vê quantas pessoas que eram bem-sucedidas aí, era diretor, era coisa... E hoje estão velhinhos e estão chatinhos, porque não tem mais aquela mesma condição, não tem mesmo, aquele mesmo prestígio, né? Então a gente vê que essa vida, a doutrina espírita nos orienta muito, né? Quer dizer, a gente nasce sem nada e vai voltar sem nada. Sem nada, sem nada. É verdade. Qual é o problema? Se você perceber nos nossos comerciais de televisão, é o que você falou, só gente bonita e bem-sucedida. É. A sociedade empurra todo mundo para ser bem-sucedido. Quando a pessoa não consegue ser bem-sucedida, ela procura um jeito de acabar. Ela se sente uma fracassada e, como tal, vai fazer alguma coisa para acabar com a vida. Mas o índice de pessoas descontentes é muito alto no mercado do suicídio? Sim, sem dúvida nenhuma. Tanto pela faixa etária, né? E também tem aumentado a faixa etária de 20 a 40 anos, que é a faixa etária que a sociedade exige que seja sempre vencedora. É interessante, porque Porque... sei lá, gente, eu, por exemplo, tenho tanta alegria para viver que eu não vejo. Uma vez me vieram a palavra ali, poxa, dá para o senhor fazer uma palestra sobre a dificuldade de casamento? Falei, então você procura outro, porque eu não posso falar sobre isso. Ah, por quê? Falei, não, eu nunca tive problema no casamento. Tive sim uma série de dificuldades, mas vou fazer o ano que vem, vou fazer 50 anos de casado. E a gente vê que a gente está sempre vivendo de uma maneira gostosa na vida. Eu sei dizer que eu gosto de viver, certo? É que nós não temos tempo para sermos bem-sucedidos, nós temos que ser felizes, né? Eu me sinto bem-sucedido. Eu sou feliz e por isso é que eu sou bem-sucedido, não é o contrário, né? Não preciso ser bem-sucedido para ser feliz. Porque ter dinheiro, dessas coisas, não significa bem-sucedido. Fala, Rodrigo. Vamos comentar sobre a palestra do André Trigueiro também. A Adriana acabou de postar aqui para a gente no WhatsApp. Adriana Oliveira de Souza. Ela entrou aqui, ela sempre posta também os cartazes aqui pra gente, e vai ser sobre viver é a melhor opção. A Adriana, né? Do Divino Mestre. Isso. Essa figura é maravilhosa, né? Tanto ela e o marido são duas pessoas que eu considero demais, né? E ela faz um trabalho muito, muito bom de divulgação também pelo Facebook, sim, pelas redes sociais. Então a palestra do André Trigueiro vai ser no dia 30/9, às 20 horas, né? Então vai ser lá na Obra Social Célio Lemos, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Paulista, em São José dos Campos. Então, vai ser dia 30/9, a entrada é franca, gratuita, a gente tem que falar isso, né? Porque tem muito evento espírita que estão cobrando aí. E o André Trigueiro é jornalista e repórter da Rede Globo. Exato. Ele tem muito trabalho sobre ecologia. E também é voluntário do CVV lá no Rio de Janeiro, né? Na verdade, ele é um administrador do CVV. Do CVV. Todos os livros dele, os direitos autorais são doados integralmente para o CVV. CVV. Então, aos espíritas de plantão, por favor, vamos acompanhar essa... Inclusive, é um evento, né, com apoio, a realização do CVV, né, com apoio da USE... E lá da Obra Social Célio Lemos. Eles só pedem uma contribuição voluntária, né, não é obrigatória, de 1 litro de óleo ou de leite, não perecível, né? Que é para as crianças lá da Obra Social Célio Lemos, viu? Exato. E também ele estará no domingo lá no Centro Espírita Paulo Ortiz, em Jacareí, às 10 horas da manhã. Isso. Então, minha gente, vamos prestigiar, porque já esteve aqui conosco, nós já trouxemos o André Trigueiro, há uns 4 anos atrás, para falar sobre ecologia. E foi um sucesso lá na Obra Social Célio Lemos. E agora ele vai falar sobre viver é a melhor opção. Legal, né? E só comentar aqui que o Carlos, da Fraternidade Sem Fronteiras, deixou um recado, deixou uma mensagem sobre a pergunta, né? Se a mídia deveria divulgar mais sobre a prevenção do suicídio. Ele fala, bom dia a todos. Ele estava lendo da Lígia e do Wilson novamente. Ó. Agora deixa uma pergunta. Ele falou, na África subsaariana, qual é o índice de suicídio? 0? Então, será que nós, que somos os melhores, achamos que temos tudo e matéria, não está faltando algo a mais? Não seria Deus, como já citado, a falta, né, do alto amor, que nem ele comentou lá em cima, e deixar de se importar em ter e iniciar o ser? Nunca vi aquela senhorinha de 80 anos que nunca dormiu em sua vida inteira embaixo de um teto e se alimentou quase a vida inteira de cima, não entendi aqui, cima tentar suicídio, né, ou tentar suicídio, né? Posso até estar sendo muito simplista ou direto demais, mas o suicídio é a forma mais clara de se mostrar o egoísmo íntimo. Mas claro, sempre entendo que aquele é o momento daquele espírito que não reconhece a si mesmo, o seu íntimo. Daí a ajuda necessária de um profissional. O Carlos e a Célia Leão estiveram aqui conosco no programa, aqui Vivência Espírita, eles estavam dizendo o trabalho que eles fazem na Fraternidade Sem Fronteira, em Moçambique. Exato. Onde lá a miséria, fala que o pobre aqui é rico lá na África. E o índice de suicídio lá, com aquela miséria toda, é 0. É porque eu acho que a pessoa está tão preocupada em viver que não tem tempo de pensar em suicídio. É. Né? Mas só como esclarecimento. E sobreviver, né? É. Só como esclarecimento, vocês sabem que existe uma região que foge um pouco do índice maior de suicídios, porque a região sul, no Brasil, é onde tem o maior índice de suicídios. Mas na região norte, nós temos um estado que é altamente envolvido em suicídio, que é o Pará. Pará? Sim, por causa dos índios. Ah. O índice de suicídios em índios é absurdamente alto. Mas qual o motivo, Alberto? Eu entendo que a pior coisa que aconteceu para o índio foi o homem branco. Quando o homem branco entrou na vida do índio, acabou. Levou a doença, levou a miséria. É. Então agora, porque o índio é inimputável. Então o governo federal paga para o índio ficar na região dele. Só que o índio perdeu a sua cultura, a sua tradição. Ele não precisa mais caçar, mais pescar. Ele não precisa fazer mais nada. O que ele faz durante o dia? Ele começou a se embriagar. E começou fumar, com droga. Com droga. Então, a dependência de drogas e a dependência química de álcool leva o índio ao suicídio. E tem um outro estado, que é no centro-oeste, que é o Mato Grosso do Sul, em que uma região que tem uma tribo de índios, teve, no ano de 2016, 72 suicídios. E a maioria crianças de 10 a 13 anos. Poxa. Nossa. Por causa dessa falta de tradição, falta de cultura. É, e nós aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê aqui na própria cidade de São José, as tradições antigas, aos poucos vão se acabando. Acabaram. No Brasil também dá-se muito mais valor para as coisas que vêm de fora do que a nossa identidade, né? Como é que é o Nelson Rodrigues que falava que nós temos síndrome de vira-lata, né? Nós temos aquela coisa de ser vira-lata, né? Que não, só vive virando lata e não tem identidade própria. Nós precisamos criar uma identidade própria para esse nosso sim, Brasil, porque ele é muito dúvida. Rico, tanto em cultura, música, nossa, em parte artística. Está aí, né? Está aí para os jovens fazerem isso daí, né, Carbone? Porque a gente está sentindo que já estamos aí passando pela vida e vamos levar muitas experiências daqui, né? E a gente tem que começar a encerrar, né? Isso, a gente vai estender um pouquinho mais, mas já estamos já está na hora da gente... Mas já temos aí os ganhadores do livro? Já sim. Vamos chamar aqui a vinheta da música do sorteio. Então, os sorteados que ganharam os dois livros que participaram com a gente... Agradecer a participação de todos os ouvintes também, todo mundo que participou, que ligou para nós. Então a ganhadora é a Sueli Camargo, de Jacareí, e a Regina Helena Danton, de São José dos Campos. Então foram os ganhadores dos livros. Repete para mim, Regina. Regina Helena Danton. Danton. Dávila. Então participou aqui pelo Facebook também. Então, só buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 231, ali no Jardim Bela Vista, aqui em São José dos Campos. É só buscar o livro lá a partir dessa semana, da segunda-feira. Então vamos, parabéns a todos, vamos encerrando também, agradecendo a participação de todos os ouvintes, a vocês que entraram aqui no Facebook Live, que prestigiaram a nossa transmissão de hoje, na rádio online, quem está escutando a gente, e convidá-los para acessar o site do vivenciaespirita.com.br. Agora a gente fez uma outra, a gente está com uma coluna nova, que é do Fernando Peron, que ele escreveu um livro em conjunto com o Bacelli também, então ele faz alguns vídeos, e a gente republica os vídeos agora também no Vivência Espírita, toda quinta-feira. Então entre lá, vivenciaespirita.com.br, e não deixe de acessar a gente está até aqui no Facebook Live, o laço amarelo, né, do Setembro Amarelo, e o site também está todo amarelo e tem um link para o Setembro Amarelo, que é essa campanha do CVV. Não deixem de participar e compartilhar. Então, até o próximo programa, e às 8 horas. Rui. É, domingo nós estaremos aqui, Ivanilde, falando sobre os idosos, porque é o Dia Nacional do Idoso, dia 1º de outubro. Vamos mostrar a beleza de ser idoso. Ô, Carbone, mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente? Não, porque a gente sentiu aqui que ainda faltou tempo para que a gente pudesse falar sobre o CVV e o Setembro Amarelo. Verdade. Todo o tempo é pequeno quando a gente fala em relação à prevenção à vida, né? Em valorização à vida. Mas gostaria muito de agradecer a você, Rui, ao Rodrigo, pelo espaço que foi dado. E o Jorge também. E o Jorge, claro, né? E pelo espaço que foi dado para a divulgação do CVV. O CVV são 77 postos no Brasil, com 2 mil voluntários que se doam por um tempo determinado, 4 horas por semana, para escutar as pessoas que precisam desabafar. Então, são pessoas abnegadas que a gente tem o maior carinho e respeito por todos. É, eu perguntei para o Edson Barbosa, semana passada que esteve aqui, qual a sensação da pessoa trabalhar para os outros sem ganhar nada, né? Aquela alegria, que nem ele está 32 anos exercendo a mediunidade cura, sem ganhar nada monetariamente, mas o que ele deve ganhar espiritualmente é demais. Então, essa é a satisfação que a pessoa tem de fazer o bem, sem ver a quem, e com muita alegria, né? É esse que é o objetivo de trabalhar para os outros, né? É verdade. E é muito importante, como eu disse no início do programa, de nós pagarmos, né? Que na realidade nós estamos ganhando por poder fazer alguma coisa em prol do nosso próximo. É, nós queremos agradecer ao Paulinho, que está na técnica, a Camila, que esteve aqui conosco, a Graça, e vamos deixar a prece final do nosso programa de hoje para o Serginho, que está aqui conosco. E no final a gente vai colocar a música do Paulo, né? Paulo e a Leia, sobre a valorização da vida, né? Então aqui ela até colocou o nome, Viver é a Melhor Opção. Então, no final, a gente vai colocar essa música do Paulo e a Leia. Serginho, pode fazer as preces finais. Eis-nos chegado ao término de nossos trabalhos. Elevemos nossos pensamentos ao Pai Celestial pelas graças recebidas em mais esse dia. Vamos agradecer ao amigo Antônio Carbone e aos seus conhecimentos, Alberto, desculpe-me, aos seus conhecimentos que vieram iluminar o nosso dia. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia tenhamos muita paz, e agradecendo a todos os ouvintes que participaram conosco nesse dia. Que assim seja, graças a Deus. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, você não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz, não acredito não. E arrogantemente a gente diz, não acredito não. Ninguém foge da responsa ante a ilusão, andou submetendo o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo. E aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé.